Começa agora no canal 2. Nostalgia, som e magia. Nostalgia, som e magia. Recorde os maiores sucessos do seu tempo com Joana Santos. Nostalgia, som e magia. Porque recordar é viver e sonhar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Nostalgia, Som e Magia. Eu sou a Joana Santos e durante 2 horas, entre as 22 e as 0 horas, vou estar aqui consigo no canal 2 da Antena Web para trazer as recordações que fazem parte das nossas vidas. Vamos ouvir aqui as músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Grandes temas como Sugar Sugar, dos Arches, ou Relax, de Frankie Goes to Hollywood. Ou então temas como There Must Be an Angel, dos Eurythmics. São temas que vão começar aqui esta nossa seleção musical de hoje. Grandes temas que vamos recordar, ouvir e sentir. Fique por aí. Se gosta destes três, então vai gostar também dos próximos. Até já! Sugar. Relax, don't do it when you wanna go to it. Canal 2. Ou então um tema More de Carmel, ou então os Simple Minds com Alive, I Live Kicking. São temas que nos fazem pensar, que nos fazem refletir de como era no passado, como era há uns bons anos atrás. Vamos então ficar com Runaways de Slady. Depois ficamos com More, More, More de Carmel. E terminamos esta nossa seleção de três músicas com I Live Kicking, um tema dos Simple Mind. Fique por aí, este é o seu Nostalgia Sem Magia, com as músicas que fazem parte das suas recordações. Give it, give it. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Nesta maré de recordações, continuando a recordar, pois claro está, se é uma maré de recordações, vamos então recordando. perspectiva com o tema lá fora a cidade. Depois ficamos com Fraude, com o tema Problema da Escolha Filarmónica, um tema de 1969. Ou então terminar esta seleção com Uma Fuga para o Espaço, um tema de José Cid, 1978. Três grandes temas para continuar aqui. Já sabe que este recordar é viver. Esta é a sua nostalgia. Este aqui é o momento em que as recordações falam sempre um pouco mais alto. Lá fora a cidade já velha de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo, de asfalto, de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. Já velha de tudo, de espanto cansada, tão cheia de mundo, de asfalto, de pedra e cal, de cimento e ferro, de fumo e suor. de vida, preencher um ponto, dar um pontapé em tudo. A vida são dois dias e o carnaval são três. Resolve um problema e viva-se o que há para viver. És tão feliz que acreditas que um vizinho é teu amigo. Tão imbecil que emprestas dinheiro a quem não te paga. Tudo nós queremos algum. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tudo nós queremos algum. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Beber um veneno ou dar um tiro na vida, preencher um ponto ou dar um pontapé em tudo. És tão duro que não sentes as pancadas que te dão, e tão mudo que não dizes no fundo aquilo que pensas. Tudo nós queremos algum. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tudo nós queremos algum. É o seu canal 2 da Antena. Ecrã do radar, tudo indica normal.

Tu tens o ar cansado de quem morre em cada instante com aquilo que acontece, em cada grito, um grito que não esquece. Estás vivo como um morto que arrefece. Tu tens o ar cansado de quem morre. Trazes nas tuas botas pó e lama, da caminhada longa sem ter cama, da caminhada agreste sem mulher. Perdeste teu sorriso de menino, trazes nas tuas botas teu destino. Tiveste paz nos olhos e nas mãos, e os homens eram todos teus irmãos. Ficaste pelo caminho sem saber, sem saber porque morrias, dizias. Mas a ninguém importa o que disseste. Trazes nas tuas botas pó e lama, da caminhada longa sem ter cama, da caminhada agreste sem mulher. Perdeste teu sorriso de menino, trazes nas tuas botas teu destino. E tens o ar cansado de quem morre a cada instante com aquilo que acontece, em cada grito, um grito que não esquece. Estás vivo como um morto que arrefece. Tu tens um ar cansado de quem morre. Não podia deixar de ser, a década de 60 fica tão bem representada aqui no seu Nostalgia Sem Magia. Chama-se Celeste Rodrigues e traz-nos o tema Pode Ser Mentira. Mentira ou não? Seguimos logo de seguida para o Grupo Académico João Paulo, que nos traz o tema E Eu Tão Só. E no meio desta solidão toda, ficamos com Felicidades, um tema de Natércio Barreto. Fico por aí e veja como são tão bem representados estes anos 60 aqui no seu Nostalgia Sem Magia. Cuidado, menino, cuidado. Não esperes que às voltas te mudem. Repara se estás enganado, porque as aparências iludem. Não fales com tanta firmeza. Mentiras não servem para mim. Se a gente não tem a certeza, não vai afirmar que é assim. Jurar que se gosta de uma coisa gira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas brincadeira sem haver maldade pode ser verdade, pode ser verdade. Quando a gente passa e o rapaz suspira pode ser mentira, pode ser mentira. Mas se for um homem já de certa idade pode ser verdade, pode ser verdade. Juízo, menino, juízo. Tem mar às vezes a teleima. Pois todo cuidado é preciso. Se a gente não sabe, não teima. O demo tem sempre uma capa. Dá para o que mais lhe convém. Mas esse maldito estapa

então, ou chegámos então ao fim da nossa primeira hora do Nostalgia, Sonho e Magia. Vamos para intervalo, mas voltamos logo de seguida para lhe trazer mais recordações aqui no seu canal 2 da Antena Web. Nós que lhe damos estas recordações que sabem sempre tão bem ouvir. Vamos terminar com Maria Rita, um tema do Ouro Negro. Depois seguimos com um tema também muito bonito que se chama Um Pouco Mais, na voz de Nicolau Breiner. E terminamos esta seleção da nossa, esta última seleção da nossa primeira parte do Nostalgia Sem Magia, com um tema bem, bem antigo, Mentirosa, na voz de Rodrigo Mascarenhas. Um tema do final dos anos 50, veja lá até onde é que nós vamos. Não interessa, vamos até onde for preciso para lhe pôr um sorriso na cara. Recorde connosco e fique por aí até ao fim do nosso programa. Vamos então para o intervalo e voltamos já a seguir para lhe trazer mais música. Até já! Foi um dia nas fontainhas que a vi falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos, elas riram das gracinhas. São coisas próprias da rapariga. E eu voltei, todos os dias a procurei, e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei, e tinha os cabelos presos com uma fita. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Maria Rita, Maria Rita. Ninguém sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. Vê se ela soubesse, voltava para me abraçar. Era noite de São João, toda a cidade estava iluminada, e toda a gente vinha em folia, em turbilhão, e dessa gente vinha a minha amada. E trazia a amarrar o cabelo negro, a mesma fita da cor do céu. Com a mão atirou-me um beijo, e entre a multidão desapareceu. Maria Rita, Maria Rita. Eu pergunto à multidão, mas ninguém a viu passar. Sabia de nada. Eu voltei tão triste, tão triste. Que se ela soubesse, voltava para me abraçar. Maria Rita, Maria Rita. Maria Rita, Maria Rita. Canal 2. Quero com nuvens moldar novo mundo imaginado e pôr um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, quero essa palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Quero um luar para moldar, num mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais, dá-me uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Quero o meu rosto moldar com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais que só me dás, por favor. Pouco mais, dá-me uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra, que se condena é aquela que envenena, pois às vezes vale a pena uma mentira por bem. Há no mundo muita gente que anda enganada e contente, uma mentira inocente nunca fez mal a ninguém. Mas não penses que convences, mentirosa. Toda a mentira é perigosa quando se trata de amor. E o segredo que por medo me escondeste, de todo o mal que fizeste, ainda foi esse o pior. É por isso que eu não posso perdoar-te, e a mentir hei de pagar-te tantas mentiras que ouvi. Basta apenas esta mentira impiedosa, mentirosa, mentirosa. Não gosto nada de ti. Posso perdoar-te, e a mentir hei de pagar-te tantas mentiras que ouvi. E

mas rico da janela, dá-lhe a mão que eu quero subir. Eu queria falar com ela e ela à porta não quer vir. Ela à porta não quer vir, tu és a mulher mais bela, dá-lhe a mão que eu quero subir. Mas rico da janela, também é bem português, é de António de Calvário, e António Calvário, assim é que é, e chama-se Chorona, para quem gosta mais de chorar. Depois ficamos com Lágrima de Preta, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Terminamos esta seleção com o tema de Zeca Afonso, Os Bravos. Bravo para si também, que está aí desse lado, e escuta connosco estas músicas de ontem, que são as recordações de hoje. Vamos então à música. Saías do templo um dia, chorou-me quando eu te vi ao passar. Saías do templo um dia, chorou-me quando eu te vi ao passar. Juntei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Juntei que eras uma santa chorona que desceu do seu altar. Ai, chorona, chorona, chorona, nunca polio. Chorona, chorona, chorona, um campo lírio. E quem não sabe de amor, chorona, não sabe o que é martírio. E quem não sabe de amor, chorona, não sabe o que é martírio. Sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa para as chorona, parece que estamos cantando. Se o vento passa para elas, chorona, parece que estamos chorando. Leva-me ao rio. Ai, de mim chorona, chorona, chorona, leva-me ao rio. Tapa-me com o teu manto, chorona, que o teu amor protegiu. Tapa-me com o teu manto, chorona, porque o amor de frio.

Como o fado faz parte das nossas recordações, bem como de toda a nossa vida, ficamos aqui com o tema de Carlos do Carmo, de 1965. Agora Choro à Vontade. Depois, continuamos com um tema ainda mais antigo, de 1945. Chega-nos o fado da Sina, na voz de Hermínia Silva. E terminamos esta seleção com Tomás de Alcaide, com o tema O Amor é Cego e Vê, de 1936. Bem antigo, mas bem delicioso de se ouvir. Delicioso porque recordar estas grandes músicas é, sem dúvida, um sentimento indescritível. Vamos então à música. Até já! Vê, agora choro à vontade, falo da minha saudade em cada fado que canto. Lê em cada um meu passado, é condão que tenho fado, dá largas ao nosso pranto. Meu amor perdido à toa, vai num fado de Lisboa. E eu, a quem o fado não ri, vou chorando em qualquer fado um grande amor que perdi. Vê, a saudade anda comigo, se já não ando contigo, tu não sais da minha frente. Lê nas letras que canto ao fado a saudade do passado, onde tu andas presente. Fado que o meu peito entoa, vai contigo por Lisboa. E eu, a quem o fado não ri, vou chorando em qualquer fado um grande amor que perdi. Em cada fado um grande amor que perdi. Reza-te acima nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado, amor, destruição na linha da vida. E mais te reza na linha do amor que terás de sofrer o desencanto do leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado brutal, ao teu destino fatal, que uma má estrela domina. Oh, podes mentir às leis do teu coração, mas, ai, quer queiras, quer não, tens que cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida traçada na mão,

Desta forma, chegamos ao fim do nosso Nostalgia, Som e Magia. Por hoje vamos embora, mas para a semana cá estamos aqui no Canal 2 da Antena Web, marcando o encontro consigo para mais 2 horas de boas recordações. Convido-o a vir comigo fazer uma viagem neste nosso baú de boas recordações. Sei que na semana passada não estive presente aqui consigo, mas há momentos e há motivos que nos ultrapassam por completo. Foi o caso, mas acredito que para mim é um prazer enorme e só por algum motivo mesmo muito forte é que não venho ter consigo para lhe trazer estas boas recordações. Assim, ofereço-lhe agora, para terminar a nossa seleção destas 2 horas, o tema Neblina, de 1953, da nossa inesquecível Amália. Seguimos depois com As Minhas Mãos, na voz do Trio Odmira, um tema bem do princípio da década de 60. E terminamos com Ele e Ela, uma voz bem forte de Madalena Iglesias, que interpreta este tema e tão bem. Fique por aí, aproveita da programação que temos para si no Canal 2 da Antena Web, bem como no canal principal. Somos a sua rádio, a rádio que cada vez mais quer estar perto de si. O Nostalgia, Sonho e Magia voltará para a semana para lhe fazer companhia no sábado, entre as 22 e as 0 horas. Fique bem, tenha uma ótima semana e que tudo lhe corra pelo melhor. Esta concertina dentro em mim flutua, não sei que neblina, fica tudo estranho, nem consigo ver se dentro em mim tenho quem desejo ter. Agora sei porque senti cheio de névoa o coração, eu duvidei, amor, de ti um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. Amor de ti, um dia ao som desta canção. E foi hoje ao som desta concertina que mais se adensou, amor, essa neblina. Canal 2 Antena Web. As tuas mãos nas minhas são dois sonhos em que me prendi. Meu coração já não é meu.